segundo vou querer viver longe de você. Eu sei quem melhor pra mim é ter um novo coração, sentir o teu cuidar. Faz de mim espelho seu, reflete em mim todo o poder, toda essa luz. Flare.